Să ne colajăm pentru zare pești la 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Frecvenția 1, 2, 5, 3. 1, 2, 8, oceanul 2, 3, 2, 3. 2, 3, 2, 3. Climb and take to level 380 via Alpha 1 dispatcher 11 Division. Okay, from Fortress to 43, dispatcher 380, unrestricted. Boa noite, 69, chama agora Centro Recife, na frequência 1208 até a número 5, decimal 3, 1869. 1208, 253, seu gol 969. 91147. Go ahead. Any chance you fly the AQ at last link jurisdiction from present position? We're clear, it's 91147. Fly the AQ at last link jurisdiction, down 91147. Signal Comms 23, chama 208, move. 208, vá. Pegou um M5, decolado, vá. Signal 45, contato, submarino nível 360, via saudação, voando, transição da pilha. Sobe 360, voando, da pilha, gol M5. Via a direita, fez uma formação. Nine one four seven, contact the now resistance center on frequency 128.8, if unable 1253, star 9148 is unable 253, thank you. Bye. Alguém para fazer torres, acione modo identidade, mantenha o nível 050, via chegada a ponto, aguarde o procedimento LSXUI para cabeceira na 0, ajuste na 0, na 8. Papa Romeu, Papa Vitor Índia. Peço na identificação, essa 050 com a lista de 18, a pessoa está chegada a ponto, agora é LSXUI para a Roma, que fica assim. Intercepção chegada com o C. Até o meu. Vem a Bravo. 59 Lima tem projeto. Chanevela Santa Recife na frequência 1251, alterna 23.8, da 3897. 251-238, graças. Até a Lima, chame para ingresso no pátio principal. Chanel 6259, pista na 0 do colégio autorizado, vento 070 graus, 05 horas. O general cumpriu a autorização? Autorizado o reboque até Taxu em Lima, chame na Lima. Ok, obrigado. Pode consultar, Taxina. Sim, acho que o uniforme já está acionado. Então tá autorizado. Ó, chegou o uniforme. Chama o Ivana, papá. Qual velocidade indicada? Desculpa, Papa Vitor, que está marcando 250 de cada. Fecha ruta para 290 mais, por aquele tráfego à sua frente, que está aí a 8 milhas e meio do marcador externo. É um Papa Alfa 34. Papa Romeu, Papa Vitor. Fecha ruta para 290 de cada, Papa Romeu, Papa Vitor, está marcando. Já chegou o filme, e fale, tenha uma boa noite. Papai Romeu Bravo, Papai Vitor Lindo, deixa eu manter a 4 mil. Deixa eu manter a 4 mil, Vitor. Romeu, Serra, Bravo Alto, esquerda, Corona 30, reposte no localizador estabilizado, está agora 4 milhas para a passagem do marcador externo. Alfa, esquerda, Corona 30, a passagem estabilizada. Lélia 259, voe direto no rumo de Mótiva. Direto Mótiva, 6259, né? Papai Romeu, Papai Vitor Índia, desce mantém 3 mil, desconsidera as restrições em pelo. Centro desce mantém 3 mil, desconsiderando as restrições em pelo, Vitor Índia. Pro localizador, Serra Bravo. Agora 2 mil e meio para o marcador externo, reduza para aproximação, cheque prepulso, chame torre, 1-1-8, desce 9-5. 1-1-8-9-5, alto, obrigado, boa noite. Bom. Serra Bravo Alfa, boa noite, traga na nova estrada, 8108, recorte, visual com campo. Puxo, agora a pista deve estar úmida. Serra Bravo Alfa, 7, já está visual com a 0. Passando o céu, bateu e travou, Serra Bravo. Bravo Alfa, flecha da Bichal Cristina 0, pousa tudo 0, gente 1-0-0, grau 0-5, mexe. Ele pousa no 0, que é Bravo Alfa. Papaz Literal, para decima 3-2-1, autorizado final do procedimento AVS, Papaz Literal. Papaz Literal, confirmado. Sente descendo para 2006, autorizado AVS, reportará estabilizado Vitor Índia. Chama Recife agora na frequência 1251, antena 2308. 251-232, Oxané 6259, obrigado, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Estabilizando no localizador da 1-0, Papa Romeu, Papa Vitor, com Papa Vista. Complete final do procedimento LS, chama agora a torre 118, decimal 95. Papa Romeu, Papa Vitor. 7, continua na aproximação e chama a torre em 118, decimal 95. Obrigado, Vitor. Salvador, muito boa noite, Papa Romeu, Papa Vitor Índia, no momento a 2 milhas do externo, baixado e travado na sua escuta. Papa Vitor Índia, sim, continua a transmissão, guardando pistão 0, livre, altímetro 0, 18. 101.018, continua na aproximação, guardando pista livre, Vitor Índia. Solos 4-2, livre delta, mantenha Alfa e Xano 2-1 no décimo 9, boa noite. Confirme se a pista dá uma olhada, senhor Bravo Alfa. Doutor Índia, pouso autorizado 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, pista uma olhada. Sete, livre pouso 1-0, Papa Romeu, Papa Doutor Índia, informa que após o pouso prossegue para o lugar dela está. Ciente. origem, solo as 44, linha direita, chama 209, boa noite. Boa noite, cara, 290, desculpa. 390, Sunny, o modo idêntico, chegada com a média 1, aguarde procedimento aliás da X-Ray, ajuste no 018, até o nível 050. Então, 3290. Bom dia, com a média 1, o X-Ray, 018, até 050. 1968, acione o abertante, deixe mantendo em 2060 via, chegada com mais de 1, aguarde o procedimento LS X-Ray, ajuste 1068, 1968. Alô, bom dia, boa noite, o azul 2781, bate o ponto mais forte, cara, 1-0. Disponível 7 turno, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0. Desça até 2000, ajuste permanece no 018, após estabilizar no curso do localizador, e desconsidere as restrições do TAP. Agora o fio, no 018, desce direto às restrições do TAP estabilizado 3290. Desse mapa 3 meses, considere as restrições ao TAP do 1968. Azul 278, decolado ao 57108, bom dia. 208, obrigado, boa noite, tá retorno. Salvador, muitíssimo boa noite, azul 2781. Boa noite, 27, azul 2781. Contato, tudo mantendo 060 e Elias aí, tá bom na transmissão elétrica. Volando 60, volando 60, Júlio, 78. Qual foi o salto Azul 2781? Tem o nosso radar aqui, deu informação na saída. Seria possível pro Jarbó levar da mesma? Direto Arbor, Sale direto Duna, voo no número 8. Após 4.500, está autorizado, né? Posso utilizar uma curso do localizador, voo no número 8. Procedimento, chave torre 1-1-8, pessoal 95. Começando o procedimento, 2-2-5 com a torre grátis, boa noite. Pessoal. O número 1 tem condição de aumentar a vertida, já estou vendo que já está curvando à direita, por favor. É, um pouco à direita. Aumento com a vertida de descida, eles atrasam na sua posição aí de 1 hora, 15 milhas, cruzando 6.500. É uma 372 em subida para o nível número 0. Realmente. Nome 68, tem que manter 2.000, reposto estabilizado no curso do localizador. Altímetro 1018, última aproximação, leva a pista livre. Chuva leve, pista molhada. Ok, consegue aproximação agora da autorização 3290. 390, vento mais intenso, 5 nós. Vive pouso 90, 3290. Então, 3220 no solo 05, livre à direita, chama 219. 219. Estabilizado, voo 1168. Completo esperado pelo procedimento, chama tudo, 1-1-895, voo 1168. 1895, obrigado, hein? Com o número 68, Paulo 09, Alexandre Paulo 1, 209, Sinal 9. Lula 099, pista 04 autorizado, vento 040 graus, 032. Autorizado, decolagem, pressão a zero, voo 1099. decolado, decolado azul, sítio 1081. Primeira 99, contato, tudo matando 360 via saída A bola transfer. Controle da 7 agora? 781, mexendo agora em Recife na frequência 1288 até 925 decimal 3. 8253, obrigado, boa. Logo. Boa noite, 099, copiou? Negativo, uma boa noite. Boa noite, contato, fui matéria 360, devia sair da água, onda, transição elétrica. Boa 099, confirmo com a meta de controle? Alto e claro, copiou o controle é meu, meu cotejamento? Não, não copiei, não, escutei nada. Ah, então vamos de novo aqui. É, acendendo para o 360, Abo, Eletra, o gol na 099. Relaxa, agora sim. Obrigado.